A greve é sempre um direito de todos os trabalhadores. E se os trabalhadores sentem na sua consciência que devem fazer greve, estão no seu direito e acho que para salvaguardar os direitos básicos do trabalhador é um mecanismo, é uma forma que o trabalhador tem de expressar o seu descontentamento. E, portanto, se cada um conscientemente entende que deve fazer greve por que há um atropelo dos seus direitos por qualquer alguma situação, está no seu direito e nós temos que respeitar. No caso, é a melhoria do salário. Exatamente, a melhoria das condições de vida. Isso é um direito que assiste a todos os trabalhadores. E se no seu entender acham que devem, todos nós devemos respeitar esse facto de estarem a fazer greve, naturalmente.